o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, mais 2 horas de rock and roll pra gente curtir tudo que a gente tem direito, tá ok? E hoje o programa tá bem variado, cara. Tá bem variado, olha só. Tem uma parte ao vivo, tem anos 70, tem tributos e a gente fecha com sucesso, ou seja, faixas dos últimos álbuns. Você vai ouvir, ó, os últimos álbuns que você já ouviu aqui, quase todos na íntegra. O Acepta, Aerosmith, Dokken, Kiss, Leonard Skinner, Lita Ford e Rush. Daí tem ao vivo também algumas bandas que eu nunca toquei ao vivo aqui hoje, você vai poder curtir comigo, como Tesla, como Gotthard, ao vivo que você ainda não ouviu comigo. E tem também tributos, cara. Eu sempre gosto de fazer tributos porque são pessoas que gravam músicas de outros grupos que são fãs, tá? Todo cantor, todo astro de rock tem seus ídolos, cara. E por isso serve pra você. E você vai ouvir alguns aqui que de repente você não ouviu, como Benediction, Dave Warm, Synergy, tá ok? Portanto, olha, vamos começar. A primeira parte vai ser ao vivo. Vamos curtir ao vivo aí a Gotthard, tem Motley Crue, tem Wasp, UGO ou Udo, se você preferir, tem Tesla. Vamos lá? A gente começa com Gotthard, Good Time Lover. Vem comigo. Classic Rocks. All right. It's great to be here tonight. Thank you. All right. It's a brand new song for you. Do you want to have a good time? Good Time Lover. Do you want to have a good time? Then we're ready for the Good Time Lover. Baby, baby, gotta take you home. And I'm down, down, down. He said I'm Tell me a story. Você ouviu uma banda que raramente eu toco ao vivo aqui no programa, é o Tesla, Little Susie. Teve também Udo, UGO, tanto faz, Metal Heart, Wasp, I Am One, Motley Crue, Girls, Girls, Girls e Gotthard, Good Time Lover, tá bom? Olha, a gente vai pro break e na sequência a gente volta já nos anos 70, né? Aguenta aí que a gente volta já já. Olha, como eu disse a vocês, esse programa hoje está bem variado, tá? Para dar uma chavada legal, não ficar só um estilo só. E o segundo bloco, como avisei a vocês também, vai ser anos 70, cara. Anos 70 para mim é uma maravilha programar, né? Aliás, maravilha entre aspas, porque eu fico perdido. São tantas bandas ótimas que para encontrar só o que eu quero tocar fica difícil. Mas eu acho que a sequência ficou boa. O que você acha de AC/DC, Aerosmith, Black Sabbath e Deep Purple? Tá bom, né, cara? A gente começa com Problem Child, com AC/DC. Vamos lá. Yeah. 'Cause I'm quem é fã do Deep Purple, eu já arrumei tanta encrenca, porque eu prefiro David Coverdale nos vocais do que o Ian Gillan. Tá? Já me xingaram muito por causa disso. Pois é, é a minha preferência, cara, na boa. Ok? Daí, ó, faixa do álbum Burn, um dos melhores álbuns do Deep Purple. E uma das músicas da minha, do Purple, aliás, é a minha predileta, pra dizer a verdade. Se eu tiver que escolher uma música do Purple, não vai ser Smoke on the Water, não. Vai ser Mistreated. Essa aí que você acabou de ouvir, ok? Anterior foi Black Sabbath, Now Blind, do álbum número 4, que é o mais famoso do Black Sabbath, Aerosmith, Sick as a Dog, e AC/DC, Problem Child. Gostou dos anos 70? Foi só uma... Saideira não. Foi só um tiragosto pra você dos anos 70, tá bom? A gente volta pro break e na sequência a gente volta com tributos, cara. Não saia daí. Classic Rocks. Olha, começando mais uma sequência aqui. Eu gosto de fazer tributos, cara. Eu não gosto de falar cover, né? Banda cover. Não, nada disso. É tributos. Tributos é o seguinte: quando você quer homenagear uma pessoa, você faz um tributo, cara. Um fã seu, um fã não, um ídolo seu. Portanto, eu prefiro a parada tributos, que fica muito mais adequada, né, Mel? Adequada foi brabo, hein, Marquinhos? Procurei essa no dicionário, hein? Caramba! Para sério. Bom, olha só. De tributo só tem Guns N' Roses fazendo tributo ao Rolling Stones. Lemmy Kilmister, o baixista e vocalista do Motorhead, um tributo ao Kiss. O Synergy, tributo ao Scorpions. Tem mais aqui, ó. Benediction, ao Judas Priest. E Gravy Worm, o Iron Maiden. Tá bom pra você? A gente começa com Guns N' Roses, Axl Rose e o Guns, com Sympathy for the Devil. Myself.

Here I am, rock you like a hurricane. Parece concertos pra juventude, não tem nada a ver, hein, cara. É o Grave Worm, um tributo ao Iron Maiden com Fear of the Dark. Teve Benediction, tributo ao Judas Priest, com Electric Eye, Synergy com Rock You Like a Rally Kane, o tributo aos Scorpions, e Lemmy Kilmister, tributo ao Kiss, Shout It All Loud. Tá ok? Gostou? Isso é bom, né, cara? A gente vai pro break e na sequência tem os novos álbuns, né? A saideira vai ser só de sucessos pra você, do Accept, Aerosmith, Token Kiss, London Skinner, Lita Ford e Rush. Não saia daí, eu volto já. Classic Rocks. Classic Rocks. E olha, chegamos aí o quarto bloco, eu não gosto de bloco, cara. Quarta sequência, quarto set list, tá bom assim pra você? Uma saideira só de sucessos pra você. Aliás, de sucesso tem bastante coisa, cara. Eu não vou prometer algumas coisas novas e eu não vou cumprir ainda, tá ok? A gente começa com Accept, tá? Que já tá no segundo álbum, cara, sem o Udo nos vocais, ou o Udo, se você preferir. A gente começa com Hellfire, vamos lá. We'll be right back. chance to stay. I wanna make you see, but you don't listen to me. I'm trying to find a way. So deep, but I just can't reach. Tell me what I'm fighting for. I'm feeling upside down, headed for the ground. If you could only see, it should be you and me, flying at the speed of we'll future. Esse trio canadense é o seguinte, meu amigo, até hoje, é o Rush, tá? Wish Them Well, do último álbum, hein, cara? Lançamento, hein? Da Lyra Ford, Branded. Tem também Lynyrd Skynyrd, Good Teacher, Kiss. É, The Devil Is Me, é, do álbum Monster. O Tolkien Standing on the Outside, Aerosmith, é, Love It A Lot e Accept com Hellfire. Gente, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer o programa, porque eu curto rock and roll mesmo. E você, lógico, você que curte o programa, tem certeza que você também deve ter gostado. Ok? Espero que sim. Bom, semana que vem tem mais, gente. Sabadão, já sabe, logo mais à noite, se sair, tá? Se sair, se for dirigir, não beba, ok? Classic Rocks.